Senhor, são mais altos que os céus, e seus pensamentos também. Os caminhos do Senhor não são os nossos, e seus pensamentos também não são. Mas o que interessa é que Ele nos dá a vida pra seguir. Suas forças renovarão, caminharão e não se cansarão, voarão com asas como voadas lá no céu, confiando sempre no Deus de Israel. Aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Forças renovarão, caminharão, não se cansarão, voarão com asas como águias lá no céu.